na festa do fim de semana. Só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto. Passo bem solto.